Produção Rural Limitada. Onda média, ZYI 387. Nessa 10 kW. Onda tropical, ZYF 904. 4.755 kHz. 10 kW. Mato Grosso do Sul, Brasil. Uma antena a serviço do bem. Cai do ar a ZYI 387, onda média. E a ZYF 904, onda tropical da Rádio Educação Rural Limitada. Após 21 horas de dedicação e respeito ao público receptora. Música, informações, seriedade, alegria e otimismo. Logo mais às 4 horas, a Rádio Educação Rural Limitada iniciará seu caminhar de uma nova jornada.